A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned... temos um casamento! Um momento super feliz... para nós, espectadores! Sobretudo porque... o Joffrey morreu! Yes! Yes! Yes! A cabeça do Ned. Olá a todos, Manuel Reis, Marta Gomes da Silva... Sim! Olá, Cristiano. Está bem, pode ser. Agora apareceu... O Cristiano Ronaldo fala como o Jon Snow, por acaso. Eu não me interessa ouvi-lo falar. Pouco me interessa vê-lo jogar. Nem um nem o outro? Sim. Ok. Bem, sim, o Joffrey morreu. E teve uma morte dolorosa. Oh, estou tão triste. Disse fiquei... ninguém. Exceto o ator, provavelmente, que perdeu o emprego. Mas ele, entretanto, saiu da profissão, portanto. Pronto. Sim. Acho que ele fez papel de puto cretina tantas vezes. Cretino tantas não, vezes. Ele apareceu no Batman Begins. Exato. Não era um puto cretino, foi um puto salvo pelo Batman. Sim, mas com ar de cu na mesma. Sim, sim. Cara de cu na mesma, portanto... Mas parece que o gajo até é um tipo simpático. Está bem, mas nas séries não. O que queres que eu te faça? Nas séries, televisão, whatever. Temos aqui um whodunit. Exatamente. Portanto, tivemos o Red Wedding na terceira temporada, agora temos o Purple Wedding. Sim, mas o Red Wedding já sabemos quem foi. Não, estava só a falar do esquema de cores. Sim, o Purple Wedding. Portanto, o próximo vai ser... Porque o Prince foi atuar. Não, mas foram os Sigur Rós. Sim. Sim, é verdade. Tem... Mais um cameo. E um deles, as moedas que o Joffrey lhes atirou eram de borracha e um deles ficou magoado mesmo. Já viste o que é que eu digo? Que ele é um cretino, não é? O próprio ator. O próprio ator. Bem, quem é que matou o Joffrey? A Cersei diz que foi o Tyrion. A Cersei diz que foi o Tyrion, mas nós sabemos que não. Pelo menos, acho que é um bocadinho lógico que não. É assim, à luz daquilo que foi mostrado no episódio, uhum. A meu ver, sim. Concentrando-me apenas no episódio, sim. Há duas pessoas que o podem ter feito. Sim. Olhando única e exclusivamente para o episódio, tendo em conta os planos que foram apresentados. Sim. Planos, refirma imagens. Com uma análise extra cuidadosa a toda a sequência do casamento. Sim. Há duas pessoas que o podem ter feito. Quem foram? O Tyrion. Sim. E a Olenna. A Olenna? A Olenna. Há um plano, uhum. Há um plano nesse episódio, uhum. A Olenna não aparece em foco, uhum. Em primeiro foco, em primeiro plano. Aparece em segundo, mas ela está focada no copo que o Tyrion estende ao Joffrey. No copo ou no jarro, já não sei o que é. Mas há um plano muito... Antes da tarde? Antes do corte da tarde? Acho que sim, acho sim. Que sim. Porque o Joffrey faz toda uma cena de humilhação ao tio, não é? Sim, sim, sim. E há um plano da Olenna. Em que a Margaery põe o copo... Sim, acho que sim. É a Margaery põe o copo e acho que o e foco está no... E a Olenna olha para ela, o foco está no copo e acho que puxa para a Olenna. Mas sim, já não sim. Tenho a certeza, mas ela é focada. Mas também temos o Tyrion, que foi quem teve a tomar conta do copo e do jarro o tempo todo, basicamente. Sim. Pronto, isto está... obviamente que a Cersei, como gosta muito do irmão, apontou logo o dedo ao Tyrion, não é? Logo. Pois, é o anão, é fácil atacá-lo. É feio. Aliás, o próprio Tyrion teve um ataque muito, muito pessoal durante o casamento, que todos os outros convidados, que não cringy. Fossem família Lannister, ou só estúpidos que estivessem lá para rir, acharam aquilo nojento e foi nojento, foi muito mau. Até o próprio Tyrion diz para os atores serem recompensados, uhum. Com um pouco mais de dinheiro, sim, sim, sim, sim. Por terem feito aquilo que fizeram. E quer dizer, foi Tyrion e a própria Sansa também ficou ali um bocado. Achas que a Sansa não teve nada a ver? a Sansa tem todos os motivos para querer fazer alguma coisa ao Joffrey. Eu acho é que a Sansa é muito sonsa e muito tansa. Isto parece um destrava-línguas isto. E parece-me que ela não tem os meios nem a iniciativa para fazer uma coisa dessas. Ela também foi tão abusada. Eu acho que sim. Emocionalmente, acho que sim. Nos últimos tempos, que não, eu acho que não ela tem não, a coragem. Não tem a iniciativa. Ela, não é que ela não seja corajosa. Sim. Não é isso que eu estou a pôr aqui em casa. Eu acho que lhe falta é a iniciativa. Porque acho que o medo da retaliação, se a coisa correr mal, se sobrepõe ao prazer de se a missão for bem sucedida. No caso da Sansa. Pronto. Ok. Bem, agora quem é que vai ser rei? Vai ser o Tommen. Porque, pronto, é o irmão mais novo. Sim. Obviamente. A Cersei gosta muito que lhe chamem Queen Mother. Adora que lhe chamem Queen Mother. Sim, vamos ter uma... Eventualmente vamos ter uma coroação nos próximos episódios, não é? Sim. Ou então não teremos a coroação, mas é o que vai acontecer. Sem esquecer que o Joffrey é muito novo. O Joffrey morre... O Tommen. Sim, o próprio Joffrey também é... Sim, mas o Joffrey estaria em idade já de reinar. Uhum. Mas o Tommen não. Mesmo na série, o Tommen é suposto ser muito novo. Não tão novo como nos livros, mas muito novo. Portanto, o Tommen... Teria sempre de ter muito mais apoio adulto do que o Joffrey. Sim, até porque não foi preparado para... De todo. Nada fazia prever que isto fosse acontecer. Aliás, o próprio Tommen, a personalidade dele que nos é apresentada na série, não é de um rei. Pronto. Daquilo que nos tem sido apresentado até agora. Obviamente, sim, claro. Estando ele como figura de poder, vamos poder ver mais... Do sim, Tommen ele nos livros tempos. Gostava de correr atrás de gatinhos. Sim. É isto que ele faz nos livros. Bem, a Sansa fugiu com o Dontos Hollard, que lhe deu o bobo da corte, que lhe deu o colar no episódio anterior. Que ela salvou na coroação do Joffrey. Pronto, e o Dontos não esqueceu isso. Bem, não acontece nada muito mais relevante neste episódio. Há uma situação que poderá ter implicação nos próximos capítulos, que é o Roose Bolton, a chegada de Roose Bolton a Dreadfort, em que ele envia Ramsay Snow, dá a entender que os Stark ainda estão vivos. Porque Rickon e o Bran. O Theon confessou. Sim. O Theon confessou isso em episódios anteriores. O Theon que agora é o Rick. Mas o Theon admitiu. Admitiu quando não sabia que era o Ramsay Snow que o estava a torturar, que pensou que era um aliado. Sim. Admitiu que não tinha morto os Stark Boys e admitiu que tinha sido um erro revoltar-se contra os Stark porque o pai dele tinha morrido com a cabeça cortada em King's Landing. O Theon diz isto. Num momento de desabafo com o Ramsay enquanto está fugido e não sabe que é o Ramsay que o está a guiar. Sim. Ele diz isto, portanto o Theon teve ali um pequeno momento de arrependimento e essa informação foi usada depois pelos Bolton para mandarem então o Locke para a muralha. O Locke que foi o tipo que cortou a mão ao Jaime. Sim. É o mesmo tipo. Sim. Ok? Esse tipo é enviado para a muralha, undercover, para raptar o Bran e o Rickon. Sim. Que neste momento já não estão na muralha, já passaram a muralha, mas ele é enviado para o norte, para a muralha, com esse objetivo, na esperança de que sejam feitas expedições além muralha, para ele ir apanhar então os miúdos e trazê-los de volta para o sul e usá-los como moeda de troca, não é? Porque basicamente não há mais homens de Stark vivos. Bem, vamos ver quais é que são as implicações disto nos próximos episódios. Foram dois episódios que estabeleceram o que é que vai acontecer durante a temporada. Vamos ver. Até já.